Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem lutado com pranto para a noiva vestir, pois o seu noivo está pronto e o matrimônio santo breve irão contrair. Mais umas manchas escuras ameaçam sujar sua grinalda e seu véu, pois já não resta mais nada para a noiva adornada ser levada ao céu. Nesses últimos dias, esta santa igreja tem travado peleja contra o vil tentador, pois o momento é chegado, tudo está preparado para as bodas de amor. Mais umas manchas escuras ameaçam sujar sua grinalda e seu véu, pois já não resta mais nada para a noiva adornada ser levada ao céu.